Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, galera. Começando aqui mais um Caramba Cast. Vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, por favor. Tute, se apresenta pra galera. Opa, galera, tudo bom com vocês? Sem nenhum comentário. É a quinta vez, já perdeu a graça. As pessoas já não riem. Eu não penso em outra coisa, você me pega de surpresa. Eu passo a semana inteira pensando no tema, não no que eu vou falar quando começar. Ó, então fique. Não vou pegar mais você de surpresa, então, Tuti. Semana que vem eu vou falar, Tuti, você vai ter uma coisa pra falar. Vou pensar uma coisa nova pra falar, se prepare. Beleza. E também Rafa aqui conosco. Aí, galera, de boa, mano. Eu tô aqui doente. Mas eu vou conseguir chegar até o fim, eu sei que eu vou. O Jaider me chamou e falou, não, cara, nós precisamos de você. Eu estou aqui. Precisamos de vocês, duas pessoas, não dá. Vá lá, pelo menos fique calado lá. É porque eu tenho latrofobia, medo de ir ao médico, eu tô assim. Vamos para os nossos queridos comentários e assim iremos falar também do sucessístico, nossa, cast anterior, o número 50. Beleza? Bom, os nossos comentários aqui sobre o cast 50. E o primeiro comentário aqui é do Rafael Pedroso Rodrigues. Isso mesmo, ele falou, nossa! Tá muito foda esse Caramba Cast de hoje, que trouxe um dos dubladores que marcou minha infância. Ainda me lembro da época que eu ficava de tarde e de noite assistindo Dudu do Edu e Johnny Bravo. O Caramba Cast se superou nesse 50. Como diria o Zé Graça, tipo jovem. Já eu falei lá no Twitter que eu ia ficar até as 6 horas. É, ele tava falando no Twitter lá que ele queria... ficar até às 6. Já era sábado, já era quase 3 horas da madrugada já. E ele falou que ele queria ficar esperando que o cast saiba às 6 horas da madrugada. Ele falou que ia ficar até às 6 horas, mas ele falou que acabou dormindo e não conseguiu ver a estreia do cast assim já na lata. Mas enfim, ele falou, mas continue assim, avante ao Caramba Cast 100. O que tem no 100, hein? Não sei, vamos pensando por ele. A gente já tem a surpresa toda preparada. Agora vai fazer mistério. Isso. Agora a gente tá editando já, tá? Estamos editando, caramba, cast sempre, que brincadeira. Mas vamos ver, quem sabe, alguma coisa. E o próximo comentário? É do João. Cara, eu queria saber como é que se pronuncia seu nome. Se é João Michael, João Michael, John Michael. Mas eu acho que deve ser brasileiro. Deve ser João Michael. João Michael. Mas eu vou falar, John Michael comentou aqui, caramba, que mítico, Ricardo Juarez é um ótimo dublador, com certeza. Nem me liguei que ele era o narrador do Digimon, ele participou até do vídeo show junto com os outros dubladores de Digimon. Vou deixar o link aí, ele aparece no final aí, vai ter o linkzinho lá embaixo. Valeu, pessoal do Caramba, continuem assim animando nossos domingos, porque o Faustão já não consegue mais, né? Ô, louco, bicho! E nunca conseguiu! Ô, louco, velho. Ó, louca, bicho, mas enfim. E o outro. Ah, e o link vai estar aí embaixo pra vocês verem aí. É no dia que todos os dubladores do Digimon apareceu no video show. Aí o Ricardo Juarez também aparece, tá no finalzinho do vídeo. Beleza? É o próximo comentário aqui é do Mark. Ele falou: muito bom, cara. Como esperado, Caramba Cast 50. Esse sim foi do caramba. Só faltou uma coisa pra ficar perfeito, a fade. Mas mesmo assim ficou muito bom. Sem desmerecer vocês, eu pensava que seria uma retrospectiva dos antigos casts, porque o Jair falava direto que ele só faltava editar. Enfim, primeiro, deixa eu comentar o comentário, enfim. Galera, a Ferdi, muita gente vem falando a falta da Ferdi, a falta da Carol. Eu acho que vocês não perceberam também, o canal do YouTube dela também... tem poucos vídeos, ou seja, tipo, ela não tá postando com mais tanta frequência como ela postava, ou seja, o tempo dela tá bem corrido, ou seja, se ela está com pouco tempo de colocar os vídeos dela, imagina para gravar o caramba, né? Uma coisa meio sinistra se arrumar tanto tempo. Mas enfim, então vocês estão vendo que o tempo dela realmente está escasso aí, ou seja, os vídeos ela não tá postando com tanta frequência como ela vinha postando. Caramba Cast já faz um bom tempo que ela também não grava. Ou seja, o tempo das pessoas está está minguado aqui, digamos assim. Não é à toa que estamos gravando a sexta-feira às 11 horas, no limite aqui para editar no sábado aqui, mas tudo bem, tudo bem. Então, você vê o tempo das pessoas, é uma correria, então espero que vocês perdoem essas pessoas que faltam ou qualquer outro tipo de atraso, alguma coisa que a gente passa para vocês. Ok? Espero que fique entendido. E outra coisa que eu ia falar também, ele falou da retrospectiva dos antigos casts, que ele achava que ia ser nesse 50. Tem uma boa notícia para você, meu amigo? Ou então não tão boa notícia? Uma boa notícia para você, ouvinte. Isso. Vou falar de coisa boa? É, vamos falar de coisa boa? Vamos falar do aniversário do Caramba Cast? Isso mesmo. Bom, galera, no dia 3 de abril, o Caramba Cast faz aniversário, beleza? Sem ser nesse cast, sem ser no outro, próximo é o aniversário do Caramba Cast. Estaremos fazendo mais ou menos que isso mesmo, uma retrospectiva lá pro dia 3, tá? Não se preocupe, não vai ser por agora não. Uma retrospectiva de tudo de bom que se passou nesse cast. Ou seja, se você tem alguma coisa que te marcou, alguma pessoa que falou alguma coisa engraçada, alguma frase mítica aí, diga pra gente, por favor, diga mesmo no finalzinho do comentário aí, que a gente vai estar anotando aqui e a gente vai como uma retrospectiva comentada, beleza? A gente vai falar, fulano de tal lembrou aquilo, que pô, engraçado mesmo e tal, beleza? Você lembra o que mais? A frase que marcou, o Caramba Cast que mais te marcou, pra gente fazer uma reprise muito foda no dia 3 de abril, que é o aniversário do Caramba Cast. Beleza? Então aí fica dado o recado também. E faltou o último comentáriozinho aqui do Ranieri. O comentário é do Ranieri, ele falou: poxa vida, caraca, muito massa, adorei a entrevista. Foi muito bom, cara. Esse cara é foda. Quando começou o cast, eu achei que ele tava dublando, mas não tava. A voz dele é muito foda. Boa caramba, adorei, gostei muito mesmo. Estão de parabéns pelo trabalho. Abraços a todos e espero mais casts e entrevistas. Isso. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do Caramba Cast 50. Realmente, como as pessoas disseram aí, foi mítico, beleza? E agradecer também ao Ricardo Juarez aí, que deu essa entrevista pra gente aí. E ele falou desse jeito, ele gostou lá da edição, ele falou que em breve também ele tá querendo voltar pro Caramba Cast pra gravar mais alguma coisa aí, que ele vai ter mais novidades aí também pra falar pra vocês. Ou seja... eu não vou falar mais suspense da próxima vez que ele aparecer aqui, beleza? Já descobriram o tema do Caramba Cast 100, hein, galera? Gato Soares de novo pra vocês. Não, brincadeira. Mas ele vai estar pintando por aí lá pro mais pra frente. Aí ele falou que prometeu. Ele mais, não sabe. Prometeu mais uma entrevista aí mais pra frente aí com a gente aí, com novas novidades, digamos assim. É porque ele é nosso amigo, ele vai gravar com a gente. Aí. Mas enfim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então do Caramba Cast 50 e quem sabe até vocês mesmos dão alguma sugestão pra gente, sei lá, de pessoas que a gente deve entrevistar aqui, mas umas ideias baixas assim, digamos, não vai pedir igual outras pessoas falaram aí, traz o Felipe Neto, pô, aí quebra o caramba bonito. Vamos pedir pessoas assim de acesso fácil, digamos assim, beleza? Dá algumas dicas aí, quem sabe a gente contactando essa pessoa não fazemos a entrevista. Mas enfim, eu tô planejando aqui outras entrevistas, a galera gostou pra caramba do formato de entrevistas. Eu estou aqui contactando algumas outras pessoas aí, então em breve, quem sabe mais entrevistas aí, se esses contatos derem certo. Mas então, galera, então Caramba Cast 51, não, a gente não vai falar da caninha da roça. Não vamos falar de cachaça aqui. Nossa. Não vamos. Mas esse cast é o número 51 e com certeza eu tive uma boa ideia, entendeu? Boa ideia 51. Para esse cast, Valen. Sim. Vamos, galera, falar de fobias, isso mesmo. Fobias, aquela coisa que você tem medo, que você tem pavor, que você tute. Qual a sua fobia mais fobiosa, sei lá? Cara, é tanta fobia, cara, que eu acho que eu tenho fobofobia, cara, que é medo de fobia. E eu falei fobia umas 5 vezes na mesma frase. Mas, cara, é um medo enorme, cara, de, tipo, eu ter medo de, sei lá, de beijar, sabe? Filemafobia. Isso. Saca? Você tem medo de beijar? Não tem essa. Mas enfim. Medo de fobia, deve ser uma fobia muito. Fobia. É bem irônica, né? Porque, tipo, se você tem medo de fobia, você não pode ter. Não fobia, pode, porque você não já pode. Tem uma fobia, então você tá vivendo seu medo. Você tá vivendo a sua fobia. Você perde. Você... Enfim. E Rafa, qual a sua fobia? Fobia do silêncio, claro. Essa fobia. É porque a minha fobia, eu tenho muita fobia. Eu não sei certo o nome, mas eu vou dar uma pesquisada aqui pra vocês. Eu tenho medo de. Ficar sem respirar, velho. Eu tenho muita fobia disso, velho. É sério. E de ficar cego também, velho. É ablespsofobia. Tenho medo de ficar cego, de verdade. Sabe uma fobia que eu não tinha há muito tempo, só que agora eu tenho? Japanofobia. Medo de japonês? Aversão, medo mórbido, irracional, desproporcional e persistente de japoneses e sua cultura. Nossa, que isso. Não, tem um aqui que é medo de abuso sexual. Não, que isso, ninguém tem esse medo, cara. Caraca, nossa, eu ando na rua desejando ser abusado sexualmente, minha gente. Tem umas fobias que, porra, claro que a pessoa vai ter essa fobia, é uma coisa que, meu Deus do céu. Agora, eu tenho fobia, cara, sério. Eu tenho aiquimofobia. Que diabos é isso? Pergunta você, eu tenho medo de agulhas. Isso, de injeção. Não é à toa que era pra eu ter tomado a vacina desse porco aí, eu não tomei. Cara, sério, minha carteirinha de vacinação está totalmente atrasada porque eu tenho medo de agulhas e eu não vou vacinar, cara. Sério, isso é muito sério. Vocês estão sabendo os segredos do Jair, eu não tomo vacina porque eu tenho medo de agulhas. E outra fobia também que eu tenho pra caramba, sério, se você quiser me deixar puto, provoca essa fobia em mim, que é a fobia... Que eu não sei o nome, que o Tuti vai pesquisar pra mim, que é a fobia de bicho, daqueles bichinhos, daqueles vermezinhos, cara. É verminofobia que ele tem. Esta hein? Porra mesmo, verminofobia. Olha só, o Jair tem duas fobias com V, vacinofobia e verminofobia. Você tem virginitifobia, Jair? Não, não tem. Medo de estupro? Você não tem medo de ser estuprado? Que legal, Jair. Mas enfim, agora esse negócio da verminofobia é sério, cara. Se você quiser me deixar puto, você me manda a foto do calcanhar de maracujá. Você vai perder a minha amizade, na moral, que esta porra me... Sério, cara, eu começo a me coçar. Eu tô me coçando já aqui, sério. Ai, que porra. Eu estou me coçando. Você me manda essa merda, eu fico me coçando, eu fico com alergia, eu fico empolado. Como eu tô ficando agora. Ou seja, vamos mudar de fobia. É sério, muda logo essa porra. Dessa... Cara, eu imagino uma pessoa que tem, tipo, hipofobia, que é medo de casa. Tipo, mendigos têm hipofobia, né? Tipo, a pessoa mendiga porque tem medo de morar em uma casa. Cara, como é que alguém tem medo de casa, cara? A pessoa deve ser mendigo mesmo, cara. Mendigo deve ter esses dois, sei lá. Tipo, os mendigos conversando aí, cara. Como é que você chegou aqui? Não, pô, é assim... É que eu investi o dinheiro no lugar errado, acabei falindo. Só fui me fudendo, aí, porra, minha mulher morreu. Aí eu acabei vindo para aqui, e você? Ah, não, eu tenho medo de casa. Tipo, cara, como é que alguém tem medo de casa? Agora, essa aqui, ó, descobri agora que eu tenho essa fobia, que é a cromofobia, que é o medo de cores, cara. Todo mundo tá tendo esse medo agora, que é o medo das cores, tá vindo muitas bandas coloridas, você tem que ter a cromofobia. Eu vou te esperar. Que é um medo, esse medo é legal, cara, eu gostei desse medo. Que está... É um medo ótimo, a fobia é perfeita. Cromofobia, cara, eu tenho essa cromofobia. Assumo, essa daí eu tenho orgulho em dizer que eu tenho, mas enfim. Porra, cara, eu tenho flatusfobia, medo de liberar flatus a valer. Como é que se libera flatus a valer? Que pariu. Tipo, não é o medo de liberar flatus, é liberar flatus a valer, é de prrr, direto, saca? Tipo, de vez, tipo, você tá tendo uma diarreia sem se molhar, essas paradas, cara. Tipo, isso é muito tenso. Agora, essa aqui eu conheço muita gente que tem essa fobia, que é a courofobia, que é o medo de palhaços. Todo mundo tem essa fobia. Courofobia, caraca. Eu comecei a ter essa fobia depois que eu vi O Cine Trash do Zé do Caixão, cara. Eu comecei a ter fobia de palhaço. Isso. Que mais? Medos de demônios. A coisa legal. Ninguém tem medo de demônios, que é a demofobia. Pois é, né? Ninguém tem medo de demônios. Demônio aparece, é, beleza, campeão. Você não faz isso. Você tem a demonofobia, sei lá. Outra coisa também, cara, que eu tenho medo pra caramba é gente que me observa pra caramba. Eu quero ver se tem alguma fobia aí. Você tem, então você tem. Calma aí. Falando em gente. Você tem fobia social, que isso. É medo de estar sendo avaliado negativamente. Isso, cara, quando a pessoa começa a olhar pra mim, eu já fico puto. É uma coisa muito tensa isso. Ó, falando em gente que observa, que tem medo de ser observado, eu não tenho fobia de ser observado, mas hoje eu tava na rua e tal, andando tranquilo. Aí de repente o cara passou do meu lado assim e ficou me encarando. Eu falei, não, de boa, né? Aí na hora que bem perto de mim, aí ele falou, opa! Aí o por educação eu falei, aí. Aí o bicho foi lá. Aí vocês começaram a cantar. Aí não, aí ele falou, opa, aí ele, opa, aí, opa, aí. Não, brinco. Aí ele. Porra, velho. Aí, o bicho foi lá e passou do meu lado assim, opa! Aí depois eu continuei andando, pá e tal, né? Aí continuei andando. Aí de repente ele. Aí eu, não, deixa pra lá, né? Continuei andando. Aí de repente ele. Aí eu olhei pra trás e o bicho mandou eu esperar. Aí eu olhei pra ele. Sai correndo. Você saiu correndo? Aí eu falei, ele sai e canta assim, opa, aê, opa, aê. Eu saio correndo do cara? Não, eu apertei o passo e fui embora, velho. Ia andar floricultura, velho. Ok, eu achei também o meu medo de vermes aqui também, que é escolecifobia. É, cara, uns nomes puta que pariu, meu Deus do céu. Não, eu tenho falacrofobia, que é o medo de tornar-se careca, cara. Porque eu tenho umas entradas que, nossa... As suas entradas não se comparam às minhas, garoto. Eu já nasci careca, cara. Já coisa... Você tem 20 anos e tá careca, mano. Eu não posso ir não, velho. Mas é... As suas entradas não se comparam às minhas. Sério, cara, eu já nasci careca. Então... Cara, você quer me botar medo? Você fala, você começa a comentar das minhas entradas, cara. Eu já me acostumei, Rafa fala direto, eu já sou um careca conformado, cara. Coisa assim. Mas enfim. É, outra fobia aqui que merda é essa? Que é a hipopotomonstrosesquipedaliofobia. É gol! Você tem medo de palavras grandes. Você tem medo de palavras grandes. Ou seja, tomara que você não saiba que você tem essa fobia, porque quando você descobrir... Cara, como é que tipo o doutor chega pro cara e fala que ele tem isso? Ele tipo, é. Você tem assim, ó, é hipo, aí dá segundos... Portomons... Você tem um... hipopoto... Não... Eu não tenho. Você tem que. Tipo. Ó, a pessoa fala aniversário. Porque se você falar aniversário de uma vez, a pessoa surta, né, cara? Não, sério, imagina o doutor chegando assim: meu amigo, você tem hipopotomonstrosesquipedalofobia. O cara já morreu, cara. Mas ele fala assim, cara, você vai ter que ir no otorrinolaringo. Não! Sai correndo, mano. É sério, Rafa, tenta pronunciar essa palavra: hipopotomonstrosesquipedaleofobia. Hipopotomonstrosesquipedaleofobia. Deixa eu ler. Ué, cadê a parada? Manda pra mim, velho. Hipopotomonstrosesquipedaleofobia é nóis. Nóis, cara. Você terminou a palavra, você já tá cansado. Não, a palavra é meio que um teste pra você ver se tem ou não tem, né? Porque se você consegue pronunciar ela, você não tem, mas se você não consegue, aí você tem. Tipo, você tem. Pode ler essa palavra aqui pra mim, por favor? Não! Aí você tem. Agora você tem. Ah, hipopotomonstro, vocês que pedaleofobia. Ah, tudo bem. Isso. E outra aqui também. Pô, eu tenho fronemofobia, eu tenho muito medo de pensar, gente. Eu falo sem parar porque eu tenho muito medo de pensar. Eu não consigo, cara. Eu não gosto de pensar. Meu Deus, se eu pensar, meu Deus do céu. Cara, sério, tem umas fobias. Se eu pensar. É, não, tipo, se alguém vier pra mim, já pensou? Não, por favor, não. Não fala isso. Já pensou, caralho. Agora tem umas fobias que é óbvio que você tem, tipo, sei lá, fobia que o cara já nasce com a fobia, uma coisa, por exemplo, leprofobia, que é medo de lepra. É óbvio que você vai ter medo de lepra. Como é que é o pessoa não vai ter medo de lepra, isso é uma fobia. Sei lá. É que... Perdemos todos os nossos ouvintes leprosos. Caramba. Olha aqui, medo de sífilis. Não, o cara não tem medo. Não, o cara não, porra, eu enfrento sífilis na boa, cara. Traz uma mulher com sífilis que eu. Nossa! Meu Deus, cara. O que mais aqui? Essa daqui, megalofobia, medo de coisas grandes. Que isso? Agora que o medo racista, que é a melanofobia, que é medo da cor preta, além de você ter essa fobia, você é um. É, não, tipo, você tá pensando assim, não, é porque assim, eu tenho muito medo de cor preta racista, não. Racista. E o racista também tem um jeito de falar que não é racista, né? Não, é, racista. Você não é racista. Melanofobia. Puta que merda. Cara, deixa eu ver aqui, eu tenho. Aqui, ó, descobri. Restart tem essa fobia. Que é a metalofobia, medo de metal. Com certeza, cara. Eles têm essa fobia, então foi descoberto, galera. Restart tem a metalofobia. Aqui, ó, eu tenho. Cara, todo mundo deve ter penterofobia, né, cara? Opa, que é isso? Medo de sogra. Ah, medo de sogra. Penterofobia. Não, olha só o medo de sexta-feira 13. Parasquavedequatriafobia. Caralho, que isso? Aqui, monopatofobia. Medo de doença incurável. Cara, que isso? Os medrosos. Até parece que alguém tem um medo desse. Eu, hein? Cara, eu tenho mais um medo enorme que se chama estupofobia. Opa! É o medo de pessoas estúpidas. Ah. Porque eu não sou estúpido. E quem é estúpido não pode chegar perto de mim, que eu morro de medo. Não, sério, tá repleto de fobias aqui que você já nasce com elas. Nucleomitofobia. Cara, depois eu vou. É tipo, você quer treinamento pra deixar sua língua mais solta, cara. É, trava-língua é só nome de fobia, amigo. É, nucleomitofobia, medo de armas nucleares. Imagina, cara. Nada. Balistofobia, medo de mísseis, nunca, eu, hein? Que isso? Ah, imagina, medo de mísseis. Pô, corofobia, medo de dançar. Não. Cipridofobia, medo de prostitutas ou doenças venéreas. Não. Ah, cara, eu tenho do segundo, não tenho do primeiro. É. Assim, não passa uma prostituta do meu lado, eu dou um grito de moça, né? Agora você fala que eu tô com AIDS, eu dou um grito de moça. Não. O nome da fobia é peidofobia. Tinha que ser fobia de peido. Sei lá, prostituta tinha que ser prostitutofobia. Não tinha? Sei lá, tinha que colocar uns nomes. Que tipo de remédio? Remédio tem tipo uns nomes diferentes. Se fosse um nome mais fácil, tipo assim, ó, você tá com alergia. Se fosse uma alergiosol, era muito mais fácil. Mas não sei, que tomar um paracetamol ou uma parada de fenilafrina. Gripomol. Paracetamol tinha que ser pra acalmar, né, velho? Paracetamol. Nossa. Foi bom, não foi, velho? Péssimo. Sei lá, fobia de sei lá, fobia de pessoas, tinha que ser pessoofobia. É, não, porque tipo, as pessoas colocam uma parada tipo, quimofobia. Você acha que quimofobia é medo de kimono, sabe? Você não pode assistir uma luta de judô. Mas não, é medo de ondas. Isso é. Aqui, algumas pessoas que comentam nos comentários do CarambaCast tem essa fobia aqui, ó. Que é a quenofobia, medo de espaços vazios. A pessoa não dá o space bar, aí escreve tudo junto, uma coisa linda isso. Ai, não tem que... algum medo de vírgulas, não? Porque eu também vejo muito. Aqui, cara, você que tem medo do seu padrasto, cara, não fique encucado. Você tem vitricofobia. Essa daqui. Medo de fazer sexo, a sexoafobia. Ó, esse aqui já é com a parada lá, com o negócio do usando a palavrinha. É, pelo menos isso. Não, eu tô falando sério. Tem que ser os nomes mais cabulosos. Por exemplo. Não, se liga, sinistrofobia. Você acha que é tipo medo de. Medo de pessoas sinistras. Sinistrofobia. Não, é medo do lado esquerdo. É o quê? É medo do lado esquerdo, é medo da mão esquerda. Tipo, eu sou canhoto, então eu sou sinistro, galera. Não, velho. Isso aí é medo do vídeo dos avassaladores. Sinistrofobia. Eu sou sinistro. mitofobia, medo de mitos, ou seja, né, as pessoas não podem assistir o Zé Graça. Não, pé, é sério. Se peidofobia é medo de prostituta, mitofobia, você esperava, sei lá, medo de macarrão, né? Heterofobia é medo do sexo oposto, é o medo da heterossexualidade. Agora, você tem medo do número 666666? Então, você tem hexacocio e hexacontahexafobia. Opa, que é essa? Aqui, outra fobia aqui. Essa daqui não, essa aqui já é sacanagem, Testofobia. Medo de fazer provas. O cara não estuda, ele cria uma fobia pra pessoa que não estuda, que é isso, meu amigo. Que isso? Eu achei que era, juro, eu pensei que era medo de testículos, cara. Não tô zoando, não. Que isso? Deixa eu ver. Sapinofobia, medo de ser contagioso. Sabia aquela brincadeirinha de quarta série que era passa se não perde? Você devia ter. Cara, se você tinha medo disso, você tem tapinofobia. Singenesofobia, medo. Medo de parentes. Credo. Outra aqui. Inatractifobia. Medo de pessoas feias. Mas que isso, cara? Pô, você vai discriminar o garoto. Você tem a inatractifobia. Meu Deus. Deixa eu ver. Urofobia, que é o medo de urina ou do ato de urinar. Tipo, a pessoa fica segurando o dia inteiro pra depois mijar na cama, né? Enquanto dorme. Isso. Tipo, a parada, né? Ornitofobia, você pensa que é medo de ornitorrincos. Mas não, é medo de pássaros. E pra mim, ornitorrinco não é um pássaro. Então o que ornitorrinco faz? Ninguém tem medo de ornitorrinco. Brincadeira, eu tenho medo de ornitorrinco. Cara, ornitorrinco é um bicho bizarro, cara. Eu tenho medo de ornitorrinco. Bizarro mesmo, é um pato que é um sapo. Tem rabo de castor e garra de texugo. Isso. E tem pelo, e tem veneno. É, e ainda é venenoso, e ainda mais. É o único mamífero que bota ovos. Muito bizarro esse troço. Caraca, é suruba dos animais, que aí saiu o ornitorrinco, sabe, gente? É, deve ser mesmo. Olha aqui, laliofobia, medo de falar. Ou seja, a pessoa não vai ter esse medo porque ela não... Não sei. Enfim. Oi, tudo bom? Ah, desculpa, não sabia que você era mudo. Ele... Então, você não é mudo? Porra, pensei que ia te falar, cara. É. Então, tipo assim... Ah, alguém sabe a resposta? Joãozinho. Você tem que te falar, cara. Medo de barulhos. Ligirofobia. Medo de dormir ou ser hipnotizado. Hipnofobia. A pessoa pois deve estar com as olheiras imensas. Hipnofobia, tranquilo, cara. Agora, sei lá, medo de vidro, tinha que ser medo de vidrofobia, mas não, é hielofobia. Medo de padres, tinha que ser medo de padresfobia. Mas medo hierofobia. Medo de líquidos, tinha que ser molhadofobia, entendeu? Heliofobia, você acha que a pessoa tem medo do gás hélio? Não, a pessoa tem medo do sol. Pois é, gente, a pessoa tem medo do sol, é um vampiro, é o Edward. Hemofobia, você acha que a pessoa tem medo de... Medo de emos. Não, a pessoa tem medo de sangue. Tem medo de emos, cara. Hemofobia, que merda. Aqui, agora tá explicado, tipo, tem umas coisas que você tem medo, mas você não sabe o nome. Aqui, ó, você, pequeno, tinha medo do escuro, você tem escotofobia. Você tinha medo de vomitar, você tem emetofobia. Você tem medo de cruzar ruas, você tem dromofobia. E agora, você que tem aquele medo enorme, você não pode ver, você pira, mas você grita. É o coprofobia. Medo de fezes. Amigo, você não pode dar um cagão, que você tem medo, cara. Imagina só. O medo da pessoa de cagar, cara. Agora, as pessoas que viram o filme Crepúsculo têm essa fobia, que é a fotoagliafobia, medo de luzes muito brilhantes. Pois é. Se você assistiu Crepúsculo, com certeza você tem essa fobia. Aqui, ó, eu tenho gerascofobia, que é o medo de envelhecer. Puxa, gente, eu tenho muito medo de envelhecer. Aí, você que ouve o caramba, cara, você não tem que ter geliofobia, porque você não precisa ter medo de rir, meu amigo. Você não vai rir. Tipicamente isso. Agora essa daqui é muito estranha, muito. Eu queria ver alguém com esse medo aqui, que é estruminofobia. É o medo de a pessoa morrer defecando. Tá? Não é, cara. Naturalmente as pessoas morrem defecando. É impossível não morrer defecando. Que então. Hoje. Ah, meu. Rafa, você tem esse medo? Estruminofobia? Não, cara. Não, o leão morreu assim, né, velho? É um problema. Credo. Velho, já vão morrer mesmo? Que diferença faz morrer cagado ou limpo, sei lá? Não, é pouco esse detalhe. Poxa, cara, a pessoa tem eremofobia. É o medo de ficar só. Forever alone eufobia. Esse aqui foi o cara que inventou as passarelas, que é o cara que tem a dromofobia. Ele tem medo de cruzar as ruas, ou seja, ele fez passarelas pra, pois é, pra evitar a fobia dele, cara. Um cara muito criativo. Você tem medo de trem? Tá tudo bem, cara, você só tem siderodromofobia. Agora, se você tem medo do, sei lá, de seduzir e de participar de jogos de sedução, você tem sarmaçofobia. Imagina se o Zé Maier tem sarmaçofobia, gente. Cara, pantofobia, cara, é medo de tudo. A pessoa não vive. É impossível alguém ter pantofobia, porque, tipo, ninguém pode ter medo de nevoeiro e de escuridão e de noite e de floresta e de japonês e de hospital e de ficar doente ao mesmo tempo, cara. Aqui, ó, por exemplo, se você teve essa fobia, eu acho que quase te matei, que é a cainofobia. Que é medo de novidades. Toda hora eu falo, tá vindo novidades, caramba, que é 50, caramba. A pessoa, se ela teve essa fobia, com certeza ela já morreu. Eu fiquei anunciando esse é o tipo de pessoa. Esse é o tipo de pessoa que não pergunta novidades no MSN. Isso. Chega, amigo ou amiga com cainofobia, a pessoa vai dizer, amiga, quer saber das novidades? Pronto, matou a amiga. Indo ela. Já foi mais um. Isso. Outra aqui, cronofobia, ó. É o medo do tempo. Ou seja, você tem medo toda hora, a todo momento. Nossa, que tenso. Ou será que é o medo do tempo, clima? Não, deve existir o medo do clima. Aqui, ó, não. Não, climacofobia é o medo de degraus. Ou seja, a pessoa só pode usar rampa e elevador, cara. Como é que alguém tem medo de degrau, cara? Ou cinetofobia, que é o medo de movimento. A pessoa ficou o dia inteiro parada, cara. Eu acho que essa muitos homens não devem ter. E, cara, se você tem, eu sinto muito mais... Eu tenho medo de você, então. Que é a lesbofobia. Eu acho que muitas pessoas não devem ter medo de mulheres lésbicas, cara. Oh. Eu não tenho o mínimo medo de mulher lésbica. Isso. Ou sei lá, o que tem a. A outra que eu tava vendo aqui agora, que eu já perguntei, não sabia. Tem medo de andar, cara. Ambulofobia. Você vai ficar se arrastando pelo chão eternamente se você tem medo de andar. Muito maneiro isso. Merda, né? Aí, ó, agora, sabe aquele motivo que você, tipo, sua mãe tá mandando você tomar banho já tem mais de 2 horas? E você chega pra ela e fala assim, mãe, é porque eu tenho ablutofobia. Eu tenho medo de tomar banho, mãe. Garoto, deve ser aqueles cabelos de sebo, né? É, o cascão, né? Coisa linda. Ah, não, Jair, você tem aicmofobia, você tem medo de agulhas de injeção, objetos pontudos. Isso mesmo. É sério, velho, isso é muito sério. Eu não tomo vacina por causa dessa fobia. Tô falando sério. Caraca. Tô zoando, não, tô falando sério. Faz milhares de anos que eu não tomo vacina por causa disso. Isso. Agorafobia, não é o medo do agora, minha gente, mas sim medo de lugares abertos. Ou de estar em multidão, lugares públicos, ou deixar um lugar seguro. Isso aqui é boa. Essa é medo de febre. Se o cara tá com febre, ele já tá mal. Ele descobre que ele tem febre, então. Adeus, amigo. Porra! Essa aqui é. Filofobia, cara, o medo de enamorar. Sabe aquele cara que, tipo, tá te enrolando, já tem tempo, tá ficando, mas não quer pedir? Então, cara, compreenda ele, ele só tem filofobia, minha gente. Beleza, agora eu vou fazer um desafio pra vocês aqui. Coloca uma colher de farinha na boca e fala isso daqui. Filosofobia, medo de filosofia. A parada vai ser tensa. Cuidado com o teclado aí, com a farofa no teclado aí. Se você tem medo de filosofia, você tem filosofobia. Puta que merda. Cara, você tem fonofobia, cara. Tipo, você tem medo de barulhos ou vozes ou até da própria voz, cara. A pessoa, tipo, ela não sabe se ela tem fonofobia ou glossofobia, sabe? Que é medo de falar. Ou laliofobia, que também é medo de falar. Aqui, essa aqui acho que é a fobia que já vem no pacote de mulheres. Acho que, tipo, a mulher já nasce assim, pá! Coloca assim, marca nela, saca? Que é catsaridafobia, que é medo de baratas. Nossa. Humilhofobia, que é o medo de ser humilhado. Medo de água também deve ser uma coisa muito legal. Hidrofobia. Essa aí deve ser casconofobia, né? Pois é, cascão. Entender? Casconofobia, água, cascão. Ah, entendi. Entendemos. Agora vi. Será que existe um medo de piada sem graça, não? Piada sem graçofobia? Deve ter medo de palhaço, né? Não, deve ser rafofobia. É rafofobia. Rafofobia, não quero mais gravar, tchau. Você tava muito gravando, né, meu amigo? Ah, eu tô doente, velho. Olha só, muito obrigado pela consideração, porque eu tô aqui na doença, na alegria e na doença. Como na é que é? Saúde e na tristeza. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, meu amigo. Sabe por quê? Na saúde e na tristeza, Jair. Lógico. Porque eu amo vocês, velho. Falsofobia, aquelas pessoas falsas. Ela demonstra sentimentos que ela não está sentindo no momento. Puta, velho. Caralho. Agora nosso vocabulário vai ser todo cheio de fobias, né? Tipo, você encontra uma pessoa assim... Ai, caraca, morro de medo de altura. Ah, não, cara, você tem agrofobia. Ah, tá. Dicionário de fobia vai ser a gente depois desse cast. Isso. Carambofobia. Aquela pessoa que tem medo de escutar mais de 3 caramba casts por semana, sei lá. Carambacastofobia. Medo ou ódio à música. Esse aqui o cara deve ser um revoltado. Melofobia. Esse é um Forever Alone, que nem a música ele tem. Essa daqui, olha, essa daqui é muito boa. Que é a medo daquele cara que fez aquela música. Eu queria mudar. É um medo de mudar. Ele só queria, mas ele não podia, porque ele tinha a metatesiofobia. Metatesiofobia, é isso aí, gente. Se tem medo de mudar, metatesiofobia pra você. Isso. Quem tem esse medo aqui também nunca jogou Mario, que é a micofobia, que é o medo ou aversão a cogumelos. Não, agora, cara, você não pode falar comigo de jeito nenhum, mas nem pensando, se você tiver narigofobia, amigo. Medo de nariz. Ué, falar não chega tudo perto de mim, cara. Não chega perto do Túlio se você tem a narigofobia. Amigo, não pense em falar comigo. Não queira me conhecer se você tem narigofobia. Nem nudofobia, que é o medo de nudez. Mentira, a gente não fica nu toda hora. Imagina. Eu só digo, eu só ameaço, mas não fico não. Pirofobia. Já pensou merda, né, danado? Mas não. É medo do fogo. Quadrofobia, que é o medo de ir ao quadro. Joãozinho, você quer vir ao quadro pra resolver essa questão? Não. A pessoa já fica com medo. Aqui, você tem nelofobia, cara, que é o medo de vidro, né? Só toma água e copos de plástico. Plástico. Mas se existir a plasticofobia, aí adeus, né? É, toma na mão mesmo. É, vai e mete a cara na pia. Medo da tecnologia, coitado do senhor que tem a tecnofobia. Bom, eu já sei que nenhum dos carambeiros, a galera que nos ouve, tem tecnofobia. Você tem a tecnofobia nos tempos de hoje, meu amigo, quero dizer que você está perdido. Tecnofobia é o medo de técnico, saca? Técnico não, tecno. Tipo, toca um técnico, você a pessoa pira. Tiranofobia, medo de tirano. Nossa, todo mundo tem isso. Quem não tocofobia, tem medo? Medo da gravidez eu tenho. Principalmente na inesperada. Até da esperada eu tenho medo, mas tudo bem, né? Topofobia, medo de certos lugares ou situações que dão medo ou pavor. É óbvio, é uma fobia, meu amigo. Esse daqui com certeza vai pro inferno. Que é uranofobia. O cara tem medo do céu, ou seja, seu lugar está reservado em outro lugar, cara. Tá só um Pedro assim, né, na porta. Agora me explica essa daqui. O cara tem uiofobia. O cara tem medo dos próprios filhos, cara. Que diabo que é isso? Ô pai, não! Não! Sai daqui, menino! Vai pro quarto, tá de castigo! O cara tem. Mas de novo, pai! O cara tem a iofobia, cara. Não me sacanagem. Uiofobia. Medo dos filhos, que merda, mano. Xenofobia, não, gente, não é o medo da xena, por mais que eu tenha. Mas se é o medo de estrangeiros ou estranhos. Então sua mãe já implanta xenofobia na sua infância. Assim, cara, tipo, nostofobia, que é o medo de voltar para casa, sabe? Você sai, nunca mais volta. Meu filho está desaparecido, foi para aparecer naquelas caixinhas de leite, está desaparecido. Não, ele só tem uma fobia mesmo. Aguente aí, tranquilo. Tipo assim, ué, tá a vizinha conversando, né, com a mãe. Ué, mas cadê seu filho? Ah, não, é que ele tem nustofobia, então, ah, tá, acho que ele tinha fugido. Tipo, é um bom motivo pra pessoa fugir de casa, né? É. Mas por que você fugiu? Não, mãe, que eu tenho nustofobia. Deixa eu ver. Neofarmafobia, quando você tem medo de medicamentos novos. Ou seja, saiu um medicamento, tchau, você não toma. Mas, tipo, você pode tomar aquele lá que já passou da data de validade, né? Esse é o bom. Aquele Rivotrilzinho assim do ano passado. Mas enfim, galera, isso. Tanta Pegamos agora o nosso Acabofobia. Acabofobia, estamos acabando o caramba aqui, a China. Tá, chega. Enfim, estamos caramba. Caramba. Acabando o caramba cast. Beleza? Sobre fobias, galera. Tranquilo, então vamos agora para nossas queridas, amadas conclusões. Por favor, Rafa, sua conclusão. Eu acho que aqueles negócios do aqueles negócios da fobia em relação a nomes, eu ainda acho que deveria mudar. Os medicamentos também, seria muito mais fácil. O cara falar, você tá com o quê, velho? Ah, tô com rinite. Ah, você tá com rinite, você tá atacada? Ah, então eu vou te dar aqui um rinite omeprazol, velho. Muito mais fácil, né? Aí você fala bem assim, pô, cara, você tá com medo de quê? Você tá... Qual o seu problema? Pô, cara, eu tô com muito medo da água. Ah, então você... Não, da água faz sentido, né? Mas, sei lá, eu tô com muito medo de patos. Ah, então você tem patofobia? Viu? Tudo vai sim. Mas achei que esse tema foi muito legal, apesar de eu estar doente. E o Tuti ficar jogando na minha cara que eu não tô participando. Mas tá tudo bem, foi legal e... em breve mais Ricardo Juarez. Isso aí. Nós... E Tute! Pra encerrar esse cast, eu não vou citar nenhuma fobia, porque na verdade eu não tenho medo de nada. Eu não tenho nenhuma fobia. Mentira, eu tenho várias fobias, principalmente da gravidez, minha gente, por favor. Não só da minha, quer dizer, não só da minha, não da, de alguém próximo, mas de qualquer pessoa, eu tenho medo de gravidez. Cara, eu tenho medo de várias coisas, mas eu acho que, tipo, as pessoas de vez em quando têm fobias que nem sabem, até porque são meio insignificantes. Tipo, tá, eu tenho medo de ficar louco, então eu tenho lissofobia. Normal. Isso. E é isso daí, galera. Vamos terminando por aqui. Não se esqueçam. Divulgue o Caramba Cast. Se você não divulgou 50 ainda e gostou, divulgue pro amigo, por que não? Divulgue aí fala, olha, o dublador do Melman do Madagascar estava no Caramba Cast, então divulgue pra ele que com certeza ele vai gostar. Beleza? Então divulgue o Caramba Cast no Twitter, nos outras, sei lá, MSN, escambau aí, beleza? E não deixe de acompanhar os Carambas Casts que estão vindo por aí, mais novidades. Vocês gostaram da entrevista, então estamos bolando algumas outras coisas aí pra frente, beleza? Bom, galera, então vamos terminando por aqui. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! Tranquilo, então vamos agora para nossas queridas, amadas conclusões. Por favor, sua conclusão. Repito, eu não tenho medo de nada.